Localizador, 922. Se antes reduza para aproximação e livre LS, igual ao 922. Torre Salvador, é o 10-3-179.0, pronto. 179, bom dia, mantenha o ponto de espera lá no zero. Bom dia, vai manter o ponto de espera, tá? 3179. Aguarda um instante, bravo que Luiz. Então, 3304 no solo aos 19, ao livrar à direita, chama o solo 121.9, tenha um bom dia. Olha o 3352 no site, está na área de descida. Desça para 5 mil. 5 mil pais, o 52 no site. 4 vento 110 graus com 4 nós. ML14 está autorizado, 6312. Escuta, bom dia. Bom dia, táxi em frente, Alfa Juliette para o portão 04, TAM 3304. Alfa Juliette 04, TAM 3304. Uno, uno, oito, nove, cinco. Dois, três, dois. Salvador, bom dia, 1922. 1922, bom dia. Complete a aproximação, reporte passando externo com trem checado. Tem o senhor é o número 2 para o pouso e em instantes ingressará um TAM para iniciar a decolagem, antes do seu pouso aqui. Paciente, vai reportar com o trem baixa travada já no externo, 922. O Bravo Kilo Whisky, após a decolagem, vai curvar à esquerda, manter a pena contra o vento da pista 10 e aguardar instruções para cruzar o campo, ok? Ok, o Bravo Kilo Whisky, o vento é de 1-10 graus com 5 nós, o altímetro 1-0-1-4, atento à esteira do Avianca, está autorizada a decolagem da 17. Puxa 6312 no solo aos 22, por gentileza agiliza a liberação à direita e chame o solo em 121.9. Agilizando 219, obrigado. Puxa 6312, bom dia, livrou no disco. Bom dia, táxi em frente, Alfa. Alfa Juliette, portão número 10, 10 para o Puxa 6312. Alfa e Juliette pro 10-6392. Passou externo, baixar travado 922. O gol no 922, aguarde pista ali para o pouso, o TAM está iniciando a rolagem agora. 922, sim, obrigado. Que Luiz que decolou aos 23, ao cruzar aí 600 pés, curva à esquerda para a pena contra o vento da 10 e aguarda instruções para o cruzamento do campo. Isso, decolando, vai lá para a pena contra o vento da 10, agora instruções para o cruzamento do campo, o gol 922 informa um tráfego Cessna 150 na pena contra o vento da 10, aguardando a sua passagem para cruzar o campo, ok? O 922 está certo. Trip 5217 é o número 3 para pouso, está seguindo a aeronave da Gol que passa a Bonfi e autorizado para altitude de 3 mil pés sem restrições. Trip 5217. Para 3 mil sem restrições, o 5217 está visual com Gol. paciente. 120.8, bom voo e bom dia. 108, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3179, passa 1.400 pés agora da Euleda. Tá 3179, o controle está em contato, radar. O Bravo Kilo Whisky está livre para seguir para o cruzamento da cabeceira 28. Reporte cruzando, ok? Ponto livre, cruzamento, cabeceira 28, Bravo Kilo Whisky, reportando cruzando. Controle, está 3179, pode voar a bridge? Negativo. O Goro 922 no solo aos 25, ao livrar à direita, chama o solo em 121-2-9 e tenha um bom dia. Direita 219, 9-3-1. Mike Juliette Romeu, informe posição. Informe posição. O Bravo Kilo Whisky cruzou, chame agora o controle em 120.8, bom voo e até o regresso. Para o portão 612 no 922. Alfa Juliette 612, 922. Beleza, 305, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, está passando o Bravo Kilo Whisky, está passando o Bravo Kilo Whisky, está passando o Bravo Kilo Whisky. Bravo Kilo Whisky. GP 5217, reduza para 160 nós. Em redução a 160 nós, 5217. Prova que Luiz que aciona o transponder. Salve Salvador, muito bom dia, Genéia 6225. 6225, bom dia. 225, portão 1, ciente da Juliette, autorização para Brasília, nível 320. Ciente, rebote copo em 6225. Manda papel, 6225. Fala Salvador, é o 13663? 13663, prossiga. Ciente, cavaleiro, está muito questão por horário ainda, mas poderia ser confirmado se ele é prevista do 3663 a reduzir inicial uniforme do Luma 0 a partir de bloco. O destino deve ser Galeão, não é isso? Guarulhos. Guarulhos. É da El, Leda, depois direta posição Bridge, onde interceptará a Bezulu 16. Da El, Leda, Bridge, consideração. Cara. Trip 5217, desça para 2000, está autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, 5217. Negativo. Thank you. Roque Luiz, que eu não recebo a resposta do seu transponder. Afirmativo, vamos regressar aqui. Ciente. Está presente, senhor, em rotatória? Está autorizado, curva pela esquerda para a rotatória. Afirmativo, curva pela rotatória, para o Luiz. Columbia 05 em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-6-0-5. Salvador, 605, bom dia. 605, bom dia, informaram que está livre. Baixar a travada, aguardando o pista ali. 60. Número 05, vento 100 graus, 05 nós, autorizado pouso, próximo zero. Livre pouso no 605. Para Brasília, autorizado 320, conforme. Decola no zero com primeira curva à esquerda, saída Borba, transição Nizza. Após Nizza, Puído, a Peruísque no zero, Baiã e a Peruísque 1. A frequência do controle Salvador e 1208. A torre em 11895. Seu código transponder 5126 Oceaner 6225. 6225, autorizado Brasil, nível 320, decolando da 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Bomba Nista. Foi excluído a Pelicina 0 até Bahia, Pelicina 1208, controle. Torre 1895, transforma em 1025. Fome pronto para o estacionamento, Oceaner 6225. Agora aproxima a 3179, chame Recife 1251. 251. Recife 5217, estabilizando o localizador. 207, bom dia, informar que está livre. Entra. 1-8-95. 1-8-95, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, novamente bom dia para passar no Brasil Querido, que está no rotatório do Alto Campo. Tráfico Luiz, que mantém inicialmente para outro rotatório, aguardando instruções. Mantém no rotatório, agora instruções do Tráfico Luiz. Solo aos 33, direita solo, 219. Direita solo, 219, com 9605. Bom dia, voo 1-9-0-5, vai levar na direita. 1-9-1-6-0-5. Voo 1-6-0-5. 6-0-5, táxi Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, obrigado, bom dia. 17, vento 100 graus, 0-5 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso no zero, só não copiou o vento, 5217. Vento 100 graus, 1 00 graus, 05 nós, o triciclo 2 e no 7. 105, 2 e no 7. Salvador, Sananã 225, gate 1, solicita estacionamento na posição posteriormente ao batidão. Livre, reporte para o posto, 6225. Reportará para o posto, 6225. Solo os 36, direita solo 219. Direita 219, 5217. 5217, livrou na 650. 5217, táxi autorizado Alfa Juliette para o pátio 3, certificando posição 04 naquele pátio 5217. Alfa Juliette por 3, posição 3, confirma. Não, posição 04, ok? 04. Solo aos 38 no porte 44 de frequência para Plus. Salvador, Sinemé 225, acionado gate 1, só que do podcast. Ok, está livre, reporte táxi, 6225. contra ataque, né, Brasil? Bom dia, TAM 3859, identifique, desça para 4000, ajuste 1095, chegada bom. 4000, bom. Romeu Vitor, Sierra November Alfa Lima, ciente, hangar da Bata. Aguarde cópia. Ataque, Sérgio, 6225 com 87 a bordo, 4 horas e 40, alterna Goiás. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, quando pronto, torre 1895, Ocean Air 6225. Seja autorizado até o ponto de espera da 10, Índia, Alfa, pronto, 1895, 6225. Correto. Salvador, gol 9226, informação direta. Bom dia, gol 9226, identifique chegada Mari, desça para o nível 050. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5137, Bravo Romeu Vitor. Para acionamento, táxi e decolagem da pista 17, chame a torre em 11895, um bom dia. Bravo, meu Vitor, livre acionar por táxi. 3, Ocean é 6312, não é isso? 350, autorizado Recife, Aperuísque 58. Decola dono zero com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208, a torre em 1.18.95. Seu código transponder 5140 ou Xaner 6312. Correto, reporte para o puxo acionamento. É amarelo. Sala eu vou 1923. Informação Juliette. Autorização Guarulhos. 923 Guarulhos. Aguarde cópia no 923. Aguardando. Controladora azul 4399. Informação Juliette Campinas 347. 4299 Campinas. Aguarde cópia. Prossiga Delta. Ok, o Mike Delta aguarde a cópia, o número 3. O 923, cópia. Cópia, o 923. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via Upzulu no meio até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas, decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, o controle 1-20-8 e o transponder é o 5130. 360 Guarulhos, a rota Upzulu 10. Bravo Hotel Zulu, Trive, Pó, decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 208, motor e saída, 530, transponder, voo 923. Voo 923, né, só confirmando após Bridge, o senhor já interceptou o Pezulu no meia, até Belo Horizonte. Pós Bridge, o Pezulu no meia, BH. Ok, tá correto, chame para o push acionamento. Depois tá na. Azul 4299, cópia. 2000-1095, informe estabilizado. 2000-1015, permanente estabilizado. Já um voador, nada presente? É o Pezulu no meio até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive conforme o plano. A decolagem é da 1-0, curvará à direita. Subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 1-20-8 e o transponder é o 5134. E chame pronto, no gate 9, azul 4299. Mike Eco Delta, cópia. Autorizado Manati, mil pés, corredor Axé. A decolagem da 1-7, curva à direita. Controle 1-20-8, a torre 1-18-95. E o transponder é o 0125. chame a torre para assinar, Mike Alpha Delta. Delta livre acionar, por táxi. Serra Lima, qual o destino? Fazenda Sirinha em Ituberá. Autorizado, uma centena. A decolagem é da 10, da 17, o melhor, curvando à direita após a subida é a Coral, após chamar ao controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e prossegue de acordo com o plano. O Kilo Serra Lima. O transponder é o 5127. Prezado Nitsa para o Ocean 6225. Sente Nitsa 6225. 359, temos um tráfego à sua esquerda, um helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Gente, temos o mesmo esquema. Delta Romeo da presente frequência livre, tem um bobozo. Mike Julieta Romeo, frequência livre, tem um bobozo. Mike Julieta Romeo livre, bom trabalho, bom dia. Da cola da pista no 7 ou da 10? Sim. Até o destino. A decolagem é da 10, curva à direita, subida Arbor e após Arbor Elefa. O controle 120 decimal 8. O transponder é o 5143. 3820 autorizado conforme seus alunos 7, decolando 0 com rua direita, executando a avó, após elefa 208 controle, final 5146, 3304. Correto, chame pronto para o puxo acionamento, então 3304. Chamando a 304. Salvador, muito bom, chegou no 605, gate 057, da informação de Olhete, autorização para o Galeão. Sente gol no 605, autorizado Galeão, nível 360. Via Pesulu 10 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5141. Com voo 1605 autorizado para Galeão 360-10, Pesulu 10. Primeira curva direita da El Leda, 320.80, segundo 41. Obrigado, gol no 605, gate. Ok, o voo no 605 está correto, chame para o puxa acionamento. Puxa acionamento da porta lá, voo no 605. Oscar, está pronto para cópia, Morro São Paulo. Ok, está autorizado o Morro São Paulo, 1010, corredor Axé, decola da 17, curva à direita, o controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95 e o transponder é o 0153. A torre 118.95 para o acionamento, eu já tenho o POB? Ok, chame a torre para o acionamento e passe o POB a mesma, o Kilo Romeo Oscar. Pode falar, Autorizado, chame para o táxi, azul 4299. Delta Livre Táxi, reporta ponto de espera da Rocha. Chama 6225, chama Gran Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260-288-6225, grato. O 9286 completa final, chama a torre 118-95. 5 Mike Delta. Delta, a linha e mantém. Vou te esperar na 197. Dó, gol 9286, passando externo, baixar travado. 3859, solo 57, solo 219. 2159. Gol 9286, vento 090 graus, 109, precisado pouso, pista no 0. Pouso, pista no 0, gol 9286. 3859-7, livre o táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 03. Alfa e Juliette, o 03, pro TAN 3859. Salvador Azul 4299 com 89 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando o Ribeirão Preto do táxi. Após o tráfego, já será autorizado. Prosseguir no táxi. Paciente, avisou a coronavírus da TAN, a gente prossegue táxi, então o Dravet me avisa. 4299. 7, estimado 1 minuto de decolagem. Azul 4299, continue o táxi, via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre, 118, decimal 95. Chame o táxi da Índia, no ponto de espera da 10, 2495, 3304. 3304, aguarde, temos um Embraer Azul taxiando pelo pátio. Guardando 304. Delta, vento 090 graus, 079, autorizado a colapso, transeste. Ok, 6312, aguarde só um instante, você vai iniciar simultaneamente com o Airbus da TAM aqui no gate 4, para fluidez no pátio. Ok, 00, direita, solo 2199. Solo. Bravo, meu Vitor, autorizado o ataque, você aponta o motivo para dar intenção São Paulo, Sérgio. T304, livre o puxo, acionamento, chame táxi. E o Ocean 6312 está autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Salvador, bom dia, gol 2896, bloco. Bom dia, gol 9286, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Para Vitória da Conquista, pronto para a Copa. Trip 5221, autorizado Vitória da Conquista, nível 200. Decolagem é da 10, Fuvará à direita, subida Arbor, e após Arbor, direto Vitória da Conquista. O controle 120, decimal 8, o transponder é o 5155. Autorizado Vitória da Conquista no 200, subida é Arbor. Decola da 10, curva direita após a decolagem. Transponder 5155, controle de saída em 120, decimal 80, 35221. Correto, 35221, chame para o push de acionamento no pátio 3. Chamará para o push de acionamento no pátio 3, 35221. Mandou o gol 605 para o pushback e acionamento no gate 05. Autorizado, gol no 605, chame para o táxi. Para o táxi, por favor. Condor 99 vai alinhar e manter, aguardando novas instruções, história 9 da Cláudia 97, conflitando sua saída, estimado 3 minutos. Sim, 4299, é Ilo, Romeu Oscar, autorizado ingresso, é porta alinhada pronto, Sérgio. Aguarde cópia 3663. Parque do Salvador é o Mike. Nova cena 6312 para o táxi. 129. Estamos com 3 que alterna na calça. 7, táxi pelo pátio. Você vai seguir um Airbus da TAM. E fique atento ao tráfego adicional, que é um banho da Gol fazendo pushback no gate 5. Siga o TAM via pátio Índia. Ponto de espera da 101895 a torre, o 6312 da Oceaner. Ok, vai seguir o Otávio, joga um gol no push. Ponto de espera da torre 6312. Igualmente para todo mundo aí. O Bravo, meu Vitor, controle 120.8. 08, Vitor. Cristian Lima, autorizado o táxi, você pode falar de espera da Pavar. Bravo Romeu Vitor, contato radar na decolagem, vou para o nível 250, saída Puca. 250, saída Puca, Bravo Romeu Vitor. Táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 1895, TAN 3304. Autorizado táxi, ponto de espera 1895, TAN 3304, boa. Meu Oscar, no lado 05, controle 120.8. 120.8. Autorizado ingresso, é porta aliada pronto, que Serra Lima, pistão no céu. Vou para o número 5, corredor achei, informe-me fora da barra. Pode ser 2.500, direto do morro. Autorizado 2.500 pés, direto do morro de São Paulo, quilo Romeu. Grato. Controle, bom dia, Gol 072, informação quilo. Bom dia, Gol no 072, identifique chegada Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, Gol 072. Chana 6311, está autorizada a final do procedimento, desça para 2000, ajuste no 095, informe estabilizado. 2000 no 095, autorizado, área 73. Seria livre da restrição 4000 em quilo? Está livre da restrição. Ajuste no 0, 2299. 2 Salvador, TAN 3304, ponto ponto, espera no 0. TAN 3304, pode ser do azul ali, mantém, que eu serei no 0. Voz do azul ali, mantém no 0, TAN 3304. Salvo Gol 605 para o Taif com POV de 171, 13 e 20, alternando capina. O Gol no 605, táxi em frente, via Índia, ponto espera da 10, 1895 a torre. Em frente, via Índia, 1895 a torre, boa festa, bom ano novo para todos. Gol no 605. Igualmente. O Gol 9286, após o tráfego da companhia, liberar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 5. O Gol 1923, gate 62, pushback acionamento autorizado, chame táxi. Puxa acionar, pode tirar o táxi, tá? Yankee Serra Serra, prossiga. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299. Decolou da 10, passando 1000 pés. Bom dia, Azul 4299. Contato radar na decolagem. Autorizado Lida. Sem restrição, suba para o 340. Sobe 340, direto Lida, Azul 4299. Lorenzo, 1000 pés. Corredor Axé, a decolagem da 17, curvará à direita, o controle 120.8 e a torre 1895 para o acionamento, e o transponder é o 0142, Bianca Serra Serra. TAN 3304, 2090 graus, 099, autorizado a colar, pistão 0. Colagem autorizada, TAN 3304. O TAN 3663, cópia. 340, aprovado para Guarulhos. Via UP Zulu 16 até Belo Horizonte. Após BH, voa Trive, após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida a subida da El, após Leda e após Bride. O controle 120.8, transponder 5152, TAN 3663. Rafael, 208 é o controle. 63 está correto. Chame. Só confirmando, já está pronto para o puxo de acionamento? Ok, o 3663 chame quando pronto, que o treinamento está correto. Salve Salvador, o trip 5221 no pad 3, pronto para puxa acionamento. Autorizado, trip 5221 no chame táxi. Livre puxa acionamento para o trip 5221. Ciente, gol 1923. Autorizado táxi pelo PAT Índia, ponto de espera não no 01895 a torre. O Delta não tráfego para informado, apresenta frequência livre, tem uma pose. Serra Lima, controle 120, décimo 8. 1208, Lima. Controle, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da Coral. Bom dia, Kilo Serra Lima, contato radar, se preparou uma CT na saída da Coral. Gente, Lima. A Lima, sempre lançaram, 60. Estou localizado na chave 63 no 1. Na chave 63 no 1, na chave agora 2, 118.95, tem um pouco. 295, grátis, 3 no 1. 120, 208. 208, 63 no 2. O gol número 05, só por curiosidade, a razão que normalmente prega de subida, qual? Confirma, é pro gol 197, 605. Só curiosidade, a razão que prega de subida normalmente? É a razão inicial, é isso? Afirmo. 3 mil pés por minuto. Que isso, senhor. Salvador, bom dia, Xené, 613 no 1. 613 no 1, bom dia, informarei justamente. Via pátio principal, Índia, no ponto de espera da 10, torre em 1118.95. 3521 na tela. Gol 1072, autorizado a final do IDLS aqui do Cirei, desça para 2000, ajuste no 0.05, informe no localizador. 2000, 1015, informa no localizador do FC, com 072. Elefa? Autorizado Elefa, TAM 3304. Elefa, TAM 3304. 10923. 923 após a aeronave na final, a Lima tem cabeceira no zero. Após a aeronave na final, a Lima tem cabeceira no zero. 299, obrigado, bom dia. Graus, 109, autorizado pouso, pistão zero. Autorizado pouso, Xané 613 no 1, só informando o trombando de para próximo ao externo. Recente, 613. Pelo menos 05, decolado 104, controle 120, décimo 8. 208, 605. Para Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 2085. Bravo, Rodrigo. Controle Salvador. Bom dia, agora no 605, cruza 1 5007. aqui, eu vou perguntar aqui ao comandante se ele tem condições de aproximar um pouco mais, devido a um banho de água aqui no ponto de espera. Tem tudo, pode? Afirmo, estamos. Obrigado. Autorizado, push e acionamento, chame táxi. Temos um tráfego na sua frente em 15 milhas, subindo para o nível 250. É um Papa Alfa Yankee 3 Lima. Sim, a gente tem o tráfego aqui, que é 6312. 5 direita, solo 219. Direita, solo 219, controle o 6312, só quer que a gente aumente a razão ou quer que a gente diminua e passe por baixo? Pode manter a razão ou incrementar o Oxana 6312, porém vai ter que manter a proa de Jambo, aguardando para prosseguir Aracaju. Ok, vai incrementar a razão, 6302. 3304, chame agora Recife, frequência 1260 e alternado 1288. Beleza, não. Na linha mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0-3-5-2-2. Mal 23, incluso no 7, controle 1, 20, décima 8. 08, boa, 23. Patrulha 923, decolou. Voo 923, bom dia, contato radar. Vou para o nível 360, saída da Eulenda. 360 da Eulenda, pós 2000, voa da El? Autorizado da El. 3. Patrulha São Lázaro, bom dia, voo 1888, Namari, com aquilo, certo? Bom dia, gol 1888, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Segue na AMP Zulu 2-1 até Sorocaba e após conforme o plano. A decolagem é da 1-0.